Há 28 anos começou essa história. Eles cresceram e se tornaram uma família que se chama Super Pop, a maior águia do mundo. De um lado, um dos maiores DJs do Brasil e do mundo, DJ Ellison, o showman das aparelhagens no Pará. Do outro, ele se tornou o DJ performático, sempre com uma novidade, sempre inovando, sempre mostrando o seu talento. Com vocês, um dos maiores DJs do Brasil, DJ Juninho! Chegou a hora! O show do Águia vai começar! Com vocês, Pera aí, galera. Bora fazer assim, ó. Vai começar! Começa! O trailer acabou. A fantasia, a ilusão e a arrogância chegaram ao fim. É hora de alegria, da humildade e da competência. De curtir o verdadeiro espetáculo de aparelhagem do planeta. Do planeta. Alô, Cidade Folia! Preparados? Cidade Folia vai estremecer. E aí, minha produção? O Águia chegou, família. E quem lembra? Mãozinhas pra cima! Mãozinha! Mãozinha! Abre as asas, meu águia! E dá-lhe bicada violenta! Obrigado! Papai do Céu! Obrigado, Deus! Obrigado, família! Vai pra cima e dá-lhe mais uma bicada. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima, pra cima. Folia filmando. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. E quem disse que seria a mesma coisa? Calma, faz o seguinte. Chama que ele vem agora pra cá. Chama, chama, chama, chama, chama o Juninho, chama o Juninho. Ele vem diferenciado. Vai, vai, vai, vai. Segura esse som aí, Alisson. Que eu quero ver o ronco dessa bicha aqui, ó. E agora dá um papo, chama que ele vem, maninho. Todo mundo que tá feliz aí, bota a mãozinha pra cima agora, vai. Chama que ele vem, chama que ele vem. Juninho, a ideia... Você tá vestido de quê, Juninho? Que isso, rapaz? Crocodilo Dandy! Eu poderia vir de Crocodilo Dandy! Mas eu não gosto de sacanear com ninguém, não, porra! Eu gosto de fazer show pra galera! Então... O show começa agora! Todo mundo com a mãozinha pra cima. Todo mundo com a mãozinha pra cima. Todo Cidade Folia com a mãozinha pra cima. E agora? E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a bicada. Que louco, tio. Eu não escutei. bate assim. Deixa ela assim que tá bonito. Primeiramente, eu gostaria de pedir para vocês que dessem os aplausos aí pro Crocodilo, a galera esforçada pra caramba, e essa aparelhagem realmente tá subindo. Gente, a gente tem respeito por vocês e esse respeito permanecerá para sempre, viu? A gente tem que respeitar a todos que estão nesse nosso movimento. Eu queria muito que todos dessem uma salva de palma aí ao Crocodilo. Por favor, por favor. Beleza. E eu não vou pedir uma salva de palma pro Pop, não. Eu vou pedir uma salva de palma para Deus, que nos abençoa todos os dias, todas as horas, todos os momentos, todos os segundos. Enfim, bota pra sacudir que eu quero ver a explosão nessa parada! Era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Alô, Vitor, meu irmãozinho! Você, Maninho! Joga! Vai! Não valeu pra você. É, só não nega. Pra não corrigir, me tenta. Me iludir, enganar. E deixa no batidão, e deixa no batidão, e deixa no batidão. E bate na palma da mão que eu faço. Can you go? Escutei, eu quero ouvir bem mais alto, bem mais forte. 3, 2, 1, vai! Bota pra cima! Pra cima! E aí, gostou? É de som aqui! É do Pará mesmo, meu irmão! Deixa tudo no escurinho. Quem é do leão, joga o bracinho pra cima. Ó, joga o símbolo do Paysandu aqui no telão, por favor, minha produção. Isso. Quem é do Paysandu, bota a mãozinha pra cima e bate na palminha. Torcida do papão. Só quem é do Paysandu vai cantar, que eu sei que é fã. Vai. Vamos pra cima. É foda, é isso. Vamos. Vocês. Quero. E puxa uma do leão, então, meu irmão. Já que a galera do papão cantou, então Elison! Lá vai! Uma coisa eu te peço. Honra essa camisa. Agora vai. Oh. De novo. Joga com raça e paixão. E meu poderoso leão. Vai. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh.

segura a bica da menina. Da e a moça nova me pega no Titã, um abraço. Eu vou te agarrar, dá mole. Que eu vou te agarrar, dá mole. Que eu vou te agarrar. Então deixa eu. Oh. E na disciplina, oh. Estou oh. E joga pra cima. Agora! Oh. E doida que o Aya chegou vocês! Oh. E doida que o Aya chegou, quero ouvir! Oh. E doida que o Aya chegou, Aya chegou! Quero cumprimentar nosso camarada. E dá os parabéns também pro nosso grande amigo Elielson. Tá no berço, tá no camarote, parabéns pra você. Eu quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E a mãozinha e faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Olha a mãozinha, as duas mãozinhas pra cima. Fazendo a garrinha. Fazendo, fazendo, fazendo. E faz a garra do águia. E faz a garra. E faz a garra do águia. Pega essa presa. Toma bicada, toma, toma. Toma bicada, toma bicada. Toma, toma, toma, toma. E aí, maninho? Um dedo. Rádio Liberal FM. Obrigado, bis. Olha o nosso camarote ali, Alisson da família Pop! Obrigado, Carlos Assis, obrigado, Irineu! Valeu, Odemar! A nossa madrinha Rosalina Melo, da Bis, sempre nos dando oportunidade de melhores shows! Então, Alisson, libera! E faz a garra do águia. Que louco, tio, meça as bicadas, passa. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Era isso que vocês queriam. Era isso, é? Eu avisei pra não mexer. Então toma bicada! O meu aguile tá furioso. Agora senti a pressão da bica. Sente só! Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não. Alô, Eduardo Bonança, pro Bruninha Coelhete, alô, Mirizinho! É o Pop na pressão e Alisson Juninho lá para o Juninho! Vocês. dele, Juninho. Tá na hora dele, Juninho. Tá na hora dele, maninho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora vai. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. O gel da âncora! What the fucking bitch! Vai, Alice, é só linha, é só linha, é só linha, galera em doida, meu irmão! Não pode esquecer no combate, meu. Fiel e fiel. Estou te expulsando do meu coração. Assumo as consequências dessa traição. Fiel e fiel. Agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se aproximar. Canalhas, o Gomes, filma aí, filma aí, filma aí. Alô, minha equipe Pantanal também. Um abraço. Mostra o que tu sabe. Joga essa mãozinha, joga essa mãozinha, joga essa mãozinha. Bota a mãozinha, bota a mãozinha. Bate na palminha. Sabe, solta a voz. 3, 2, 1, vai. Ai, ai, ai, ai, ai. Vai. Meu amigo Maurício Detran, faz um. Quero vir, quero vir mais um. Mais uma, mais uma. Não. Dali, deitada, deitada, deitada, deitada, deitada, deitada. Aqui no pop não tem dessa. Bota a mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate, bate, bate, bate, bate na palminha. Vai pra bater na palma da mão, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. Se o crocodilo te canta, canta, quem sabe canta aí, vai. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho. Canta, galera, vai! O incrível crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha a dentada, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo, gordo, gordo, gordo, gordo, gordo. Não, aqui tá o Juninho, meu irmão. Juninho, desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu suco ela toda. Vamos lá, família! Vai com fia, sem contagem, sentado, tá sem contagem. Vai com fia, sem contagem, sentado, tá sem contagem. Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Obrigado, meu eternamente. E a nós desfindamos a pedreira. Elisson, todas as equipes juntinho com a gente. Alô, Maurício. Ele abraço, meu irmãozão. Equipes todas e pessoas que não são de equipes também. Muito obrigado de coração mesmo. Alô, Mega Laixa. Cada série. Gente, obrigado a todos e bora curtir a noite. Mas tá faltando alguém. Tá faltando, Juninho. Tá faltando, sim. Ele já faz parte da família, maninho. Pera aí, meu irmão, que agora. Chama, chama, chama, chama. E ora, Brasil. E faz a garra no águia. E faz! Faz a garra! Faz a garra, família Pop! E Wesley chegou! Olha! E joga a mãozinha pra cima, na palma da mão, na palma da mão! Alô, família Pop! Os humilhados serão exaltados! E eu vou chegar na família pobre. Bora minha família, bora minha família, bora minha família. Me burra, me burra, me buja, me buja, me buja. Tô juntinho com a família pobre. Agora ele é DJ Pop. Agora ele é DJ Pop. Literalmente a família recebeu ele nos braços. Chama que ele vem, é diferente, moleque, não tem jeito. Pra onde tu olha, é novidade, meu irmão. Juninho, Edson. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas do comércio, tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike low, gordão é 24K na humildade. Eles venceram, olha a pegada dos moleques. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Aí pega o móvel, só registrando você. E a Maíra, e o live! Novinha tá demais, apavorando a festa. Pica perereca, pica, pica perereca, pica perereca, pica perereca, pica perereca. Eita, DJ Alisson Danado, meu irmão! Alô, Persão, alô, Débora! Alô, Alisson! Só você, o Alisson Verejo também tá aqui presente! Nossa. Alô, já falou que é balão! Como é que é, meu irmão? Deixa o Wesley. Ei. Cadê você, maninho? Cadê você? Eu quero ouvir, Tô aí, tô aqui. Ellison, posso. Juninho, por favor, meu parceiro. Por favor, meu irmão. Vem aqui comigo, por favor. Por favor. A partir de agora, eu gostaria que todo mundo desse uma salva de palmas pro nosso DJ Wesley, que agora faz parte da família Pop. Wesley, ele é do Pop Live. Valeu! Wesley! Eu só queria que ele passe aqui, eu queria que o negão jamaicano desse uma girada aqui. Vamos dar uma olhada. Primeiro, gente, eu queria... Não precisa apresentar, não, gente. Não precisa apresentar de jeito nenhum. Bora, Ellison! É DJ Wesley, Rubi, Tupinambá, Ouro Negro, e mais? E o Pop? E agora ele é do Pop! Valeu, família! Ellison, segura na batida, quem é que tá solteiro de verdade, joga a mãozinha pra cima aí, quem é que tá solteiro, quem é que não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima, na palma da mão, na palma da mão, na palma, pedi pra parar, parou! Vou pedir licença a toda a família Pop, licença, primeiramente obrigado, família Pop, obrigado. Quero agradecer seu Carlos, Irineu, Ademar, Cidinho, Edilson, Neto Entretenimentos. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Quero agradecer a toda a família Pop, que durante essa semana, aí nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, enfim, me parabenizaram e deram as boas-vindas ao DJ Wesley aqui no Super Pop. Pode filmar. Juninho, pode filmar. Juninho, obrigado, parceiro. Obrigado, eu te agradeço, bicho. Caiu como uma luva. Você, o Mandinho. Eu, também o Ellison e o Mejezinho. Bora botar pra ferver! Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Segura. E deixa o batidão. Alô, Ellison! Vou fazer uma revelação agora pra toda a família Pop aqui. Uma revelação pra família Pop aqui. No Pop somos agora 4 DJs. DJ Juninho, você é torcedor do Clube do Remo, que eu sei. Você sempre tem mais ideias bacanas. Bora sacudir, então. DJ Ellison, você é torcedor do Clube do Remo, que eu sei. meu parceiro DJ Nandinho, tamo junto. Sabe por quê? Vou pedir licença pra torcida do Clube do Remo. Pedi pra parar, parou! Desculpa aos torcedores do Clube do Remo, mas o meu time do coração é esse aqui, ó. O meu time do coração é esse aqui! Galera do meu Paysandu, joga a mãozinha pra cima! Bate na palma da mão, galera do papão, na mão, galera do papão, na palma, na palma, na palma. Quem é do Paysandu, dá um grito! Juninho, cadê a tua torcida do Clube do Remo, meu parceiro? Personalidade, então bora, comigo, galera, mano. Do Leão Fiel! Deixa limpar, voando e zoar. Quero explodir com essa galera agora. Viu, meu Inho? O seu coração tá aí, ó, batendo forte pelo nosso trabalho! A gente pega o balão aí pra agradecer a Deus! Solta! Símbolo da picada, o símbolo da picada, o símbolo da picada. Solta o balãozinho. Quem não quiser pode levar pra casa. Quem não quiser pode levar pra casa. Bota a mãozinha pra cima. Toma picada, toma picada. Toma, toma, toma picada. Toma picada. Mira. Não existe o impossível, maninho. Estamos juntos. As novinhas ficam loucas. Jesus. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Obrigado! meu irmão. Olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Vai! Deixa com ele, isso que ele sabe como é que faz, vai! Avisa tua mãe, avisa teu pai, avisa teu tio, mas não me abandona não, vai! Tá todo mundo louco, louco, louco, tá todo mundo louco, louco. Minha amiga Major, cadê o Marcelinho, Major? Tá todo mundo louco, louco, todo mundo louco, louco, louco, louco, louco, louco. Alô, Melri! Tantos sorrisos por aí, você quer passar? Meu. Obrigado, Alane. Isso é demais, hein? Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Olha lá, meu parceiro Igor Dalverde, meu irmão! Nossa. Obrigado, nossa GDP toda completa, Ludicão! Alô, Robô Mídia, o HD, velha guarda, Fábio Fop, Teco Rei, Caíca! Diz que pensa tanto em mim. Geraldo Rodrigo, tá Renanzinho, Bruno Fantástico, o Kel Cássio, mas toda a GDP. É o exército do GDP, Renanzinho, não é isso? Fala, Cássio! Alô, Gigão, alô, Rodrigo! Tô seguindo você, e aí? Tá me jogando gelo, meu Deus! O que é que a gente vai fazer? Tá ligado, tá falando? Verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Olha o cara maior, segurou a grafia. Minha amiga Duda, o Minizinho, obrigado, hein? Estamos juntos sempre, quarta tem mais! Hoje eu vou sair, sair pra curtir. Obrigado, minha equipe, o Xerox! E deixar o som me levar, e na batida. E a galera da Rottweiler, minha TJ, um beijo no coração! Rock, tira o chapéu, Thiago! Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Da noite de amor. Bora, pensão, bora, Débora. Bora sorrir, meu irmão. Você me deixou de um jeito que não dá pra. Verdade, pensão, a Débora, cadê eles, hein, Nadinho? Linda demais, linda demais. Tem que tirar o chapéu, Marinho. Ó, Marinho. Alô, Débora. Agora é amigo, todo mundo faz parte da panelinha. Ai, Robinho! Essa galera é uma tremenda panelinha. Os americanos também! Lá os puxa. E o Black Juninho tá aí com a gente. Tubarão! O Diamante! Todo mundo faz a equipe Tubarão, Ferrugem, HD da GDP, Cláudio da Tech! Essa galera... Meu amigo Davidson Morta e a Tyro! Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro. parceiro Geraldo de Marituba. Ele, o Leandrinho, solteiro como nunca. A Rolex do Murini. Maurício, eternamente, Maurício. Sente a pressão, meu irmão. Máquina de fogo. Cadê o gigante? Cadê o gigante? Os nossos ouvintes, linha de frente do Pop, equipe Xerox também. Galera sempre do comando, os arrepiados. Rodrigo Rabugento também, valeu. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. Também o Neto da equipe Cachaça também, o Cururu. Meu lugar é voando, Cururu, meu irmão. Não tem que ficar rastejando, meu irmão. Se mudasse, eu voltava ao passado. E faria até a gira ao contrário. Voltava aquele dia. E eu te deixaria. Mas eu não posso amar o que aconteceu. E esse sentimento. Pega lá e te beijo na tua boca, mulher. Eu te ouviria. Me dizer adeus. Os presentes. Valeu, Bob! Valeu, Bob! Olha no meu olho e diz que acabou. Os polêmicos também. Quero dar um abraço, meu grande amigo Nilcinho, dos arrepiados. Perdeu o irmão dele esse mês. Mas ele disse assim: Alisson, eu tô lá com você no coração, maninho. Olha o Rafael lá de cara. Alô, Rafa! Rafa! Deixa dessa batida, me lembra muita coisa. Mas é isso mesmo. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Solta o batida. As mina pira quando os mano bota. Tira. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Tira. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Tira. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bota, tira. Bota, tira. Vai começar. Vai começar. Vai começar devagarinho. Primo Rico! O Alexandre também, o Júnior Digital, o Daiane, CJ Martins também! Especialmente alô, Sidney! Cai aqui pra frente pra tudo. Alô, Cláudio da Tec, alô, Quaresma, parabéns pra sua esposa! Marquinho do Porto Dias, alô, Marquinho! Joinha, Bob, segue da joia, Marinho Carvalhal, lá do Maranhão! Vai, bate essa bunda no chão, bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão, vai, vai! Senta essa bunda no chão, vai, vai! Tica essa bunda no chão, bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão, bota a mão na cinturinha! Você me perdeu e agora chora! Xerife. Já te esqueci, não quero mais você. Primo Rigo, Alexandre, Júnior Digital, Tayane, segura! Vai! Endoida, endoida! Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Quem é que lembra dessa aqui? Quem é quem? Com teus olhos. É, meu irmão. Eu tenho mais uma, eu tenho mais uma, eu tenho mais uma, eu tenho, tenho, tenho. Se você tiver tempo pra mim, me diga para onde não pode ir. Só quero que você me diga. Eu tenho mais outra. Assim, assim, vai. Eu me entrego ao seu jeito. Alô, Fabinho! Eu me entrego ao seu amor. Lá de Paragominas. Um rosto tão lindo assim. Essa aqui é pra lembrar do Pop 3, Pop 2, Pop 1. Ó! Honey came in and she got me red-handed, creepy with a girl next door. Picture this, we were both. Olha, Alisson! Banging on the. Um especial, meu parceiro Black da equipe Tubarão. Alô, Thiago Tormento, você tá com Wesley do Pop! All this time she was standing there, she never did. Mas se a família quer! Senhor! E ame quando não merecer. Ei! Libera meu microfone, meu irmão. Tá doido? Fiel e fiel. Agora, senhor! Ti, tirari, tirari, rarara. Na madrugada. Ti, tirari, tirari, rarara. Tô no águia. Ti, tirari, tirari, rara. O Nelson Som. Na madrugada. Está aniversariando hoje. Quem manda é Viviane. Alô, Neyzy Moura! Faz, faz, faz, faz, faz. E faz a garra do águia. Faz, Gustavo! E faz a garra do águia. Olha o Gugu levando a garra pra galera lá em cima! Essas bicadas passam. Malha, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Malha, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Era isso que vocês queriam? Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia ele tá furioso. Agora senti a pressão da bicada. Pode tentar atropelar. Nosso parceiro Gilson Lanche. Cai não. Amém, daqui presente não poderia voltar. Alô, Gilson. Atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não. Não cai não, porque no pop é só pressão. Porque no pop é só pressão. Juninho vem voando, o Elson na pressão. Nandinho tá chegando, é o pop em ação. Da cerveja aí, o whisky Red Bull. Quando bater na mente, a cabeça faz um... Tá gravando? Tá gravando? Peraí, tá gravando, Jefferson? Então grava ela assim, ó. Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando. Um, dois, três, vai! Alô, Cid, Leandro Cristóvão! A putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão. Desce a bunda. Cilindro Jorge no Breta, meu China. E o velho aguarda, Cristóvão Mortanela. Olha o Necu. Puxa essa galera. DJ Paulinho da Adidas Produções. Diz assim. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir. Aí o Black diz: até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Ele e a sua esposa Valéria. Não vai mudar nada. Ele sempre aqui. É amigo Valéria Rego. E meu amigo Black Tubarão. Procurar alguém para amar. E pra não piorar. Joyce Alanzinho da Folha. Rafinha. Nós vamos ficar. Atira pro monte. Atira. Vamos ouvir teu nome ainda hoje. É a primeira. Um abraço pra você. Fala, povo. Parceiro G, um abraço para esse jurinho, aqui gira do Cidade Folia, Nandinho Ágila, e o Black, galera. E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, vai, vai, vai, volta, caixa tá ardendo, vai. Moral, só toca fica fazendo cara de mal. Eu sou mal. Abraço pra você, maninho. É o diretor Neto também. Tá com a mamãe Dodói. Mas eu tenho certeza que Deus está com ela, viu, maninho? Abraço! E o Fábio Pop de Paragominas. Ele vem de Paragominas, Elis. Tá ali no cantinho. É sangue no osso! Filipinho do leilão do Bob Super Honey. Mostra como é que é. Alô? Vou te botar de quatro, vou te botar de lado, vou te botar de frente e vou te fazer mulher. Aí tu senta na porta, aí tu senta na porta, aí tu senta na porta e vou te fazer mulher. Ei, Tio Lohan, fala pra elas assim. Quer ser feliz? Nosso compadre Gogó, Alisson, ele e o Zenildo estão aí, meu parceiro Ted, da GDU Ted, ele tá na retaguarda aqui. Alô, Cássio, sai da frente do Ted aí, mano! Parceiro Bruninho, só no acústico. A gente passou a semana toda elaborando tudo isso. Obrigado mesmo, meus fã-clubes que participaram do grupo, da diretoria, dos fã-clubes. Sem vocês, a gente não é nada mesmo, de verdade, viu? Beijo no coração. É aquela união que a gente precisa. Obrigado, povo! Você voltar. E aqui do nosso lado, meu amigo Márcio Lins, apresentador do Bom Dia Parada TV de Beral Márcio. Independente de qualquer coisa, meu irmão, a nossa amizade prevalece acima de tudo. Isso aqui tudo acaba, meu irmão, mas a amizade permanece pra sempre, viu, meu irmão? É o que a gente quer, é isso. O respeito, o carinho, a amizade. Os verdadeiros valores da vida. E a nossa Rádio Liberal FM. Liberal FM, sempre ligado em você. Sempre! Tatarada, tatarada, tatarada, então joga na cara. Tatarada, tatarada, tatarada, então joga na cara. Eu agavo ovo. Deixa ele voar, deixa ele voar. Ovo, deixa voar. Picadão, picadão, dão. Pop live que toque, solta o batidão. Picadão, picadão, dão. Pop live que toque. Ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou. Alô, xerife, rapidinho aqui na lateral, xerife! Libera o xerife, hein, Filipinho! Cadê o príncipe Alex, meu príncipe? Tira o chapéu aí! Mariano, galera do Pitel, hein? Meu amigo careca também! Do Lobo Malsaldi! Eu vi no céu olhar. Enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. E deixa no batidão, e deixa no batidão, e deixa no batidão, e deixa no batidão, batidão, batidão. E a torcida do papão, quem bota fé que o Paysandu agora vai subir, meu irmão. Torcida do papão e bate na palminha. Mas quem é do clube do Remo, quem é do Leão Azul? Bota a mãozinha pra cima, torcida do Leão. Joga o símbolo do Remo aqui, que porra, meu irmão. Ainda agora eu joguei do Paysandu, mas eu não joguei do Leão. Cadê a torcida do meu clube do Remo? bate na palma da mão. Torcida do leão, torcida do leão. Vai, Remo. Meu irmão, eu boto fé. Então, bora no G Wesley, bora no G Wesley, bora o Wesley. Peraí, Wesley, peraí, peraí, que esse aqui eu fiz especialmente pra você na sua chegada aqui no Pop, ó. Detona, mania! Wesley é do Pop Life. Wesley é do Pop Life. Wesley é do Pop Life. Wesley é do Pop Life. Essa aqui, como o Juninho falou, se te entregar, eu te agarro. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. E? Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Água, a marca oficial da família Pop.